get to hear me now. All the fears will fade away. If you get to hear me now. Produções e mixagens DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. You get to hear me now. The excuses are so speak out your mouth now. And don't let it slide. You're not always right now. The things aren't easy, so just believe me now. But don't learn the hard way. Just let me show you how. Get to hear me now. All the fears will fade away. If you get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me now. Celtas que detonam e arrebentam nos rocks. Celtinha ignorante e Celtinha mal falado. Took my whole life just to feel that. Celtinha ignorante e Celtinha mal falado. Now all these feelings never let me down. Aqui a concorrência passa é longe. A thousand places everywhere I go. I feel the heart beating. And even far, this is my home. Oh, never let me go. Da dupla automotiva do Pará. Celtinha ignorante e Celtinha mal falado. Now it's you that I believe in. Cause all these feelings never took me down. Places everywhere I go, I feel the heart beating, and even far, this is my home. Oh, never let me go. Woohoo! Yeah! Woo! parceria está formada. Celtinha ignorante e Celtinha mal falado. Esses põem terror na concorrência. Tinha mal falado. Aqui nós tocamos no 14. Celtinha ignorante, patrocinado pelo Porrada Sound e Rafael Sound. Sentir a pressão da dupla automotiva do Pará. Celtinha ignorante e Celtinha mal falado. O mais requisitado, o mais procurado pelos proprietários de som automotivo do Pará. Sente esse samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Esse é o famoso 16 toneladas. Os celtas que detonam e arrebentam nos rocks. Celtinha ignorante e Celtinha mal falado.

tu gosta, né? Aí você acha que é mentira minha, né? Quando o grave faz bum, bunda ela desce. Bom, bom, bom. Bum, bunda ela desce. Quando o grave faz bum, bunda ela desce. Bom, bom. Bum, bunda ela desce. E a bunda que bate, bate, bate, bate, bate, bate. Toda hora o bagulho tá pesadão. Se eu tinha mal falado, aqui nós tocamos no 14. É o baile do Pesna. Eita. Se eu tinha ignorante, patrocinado pelo Porrada Sound e Rafael Sound. Dá licença, moça. DJ Pernambuco vai sarrando em tu, garota. Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo tipo bomba. E aí, WM? Teu bumbum balança. Então joga essa potra que toma, toma. Bumbum, toma. Bumbum, toma. Vai, vai. Toma, toma. Bumbum, toma. Bumbum. Manda pra ela, Zé. Teu bumbum balança. Então joga essa potra que toma. Toma, bum bum, toma, bum bum, toma, toma e toma. Tô devagar essa parada aí. Tem que ser mais forte, tem que ser mais potente. Deu bum bum balança, então joga essa potranca e toma, toma, bum bum, toma, bum bum, toma, toma e toma, toma, bum bum, toma, bum bum. Deu bum bum balança, então joga essa potranca e toma, toma, bum bum, toma, bum bum, toma. Vai dar nada, toma, toma. WM, tá na vibe? Tô não, bicho, só você que tá fobinho. Bum, bum, bum, bum. É DJ Pernambuco. Produções e mixagens. DJ Fabinho do Máximo. Mais um CD com a marca dele. Bum, bum, bum. Opa, opa, opa. Dá licença, moça. DJ Pernambuco vai sarrando em tu, garota. Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo tipo bomba. E aí, WM? Teu bumbum balança, então joga essa pelado é vapeiro. Venha sentir a pressão da dupla automotiva do Pará. Celtinha ignorante e Celtinha mal falado. Ponto tatão, tão linda que esse rabetão. Tô chonadão, dão, dão, dão nesse bundão. Vai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão. Vai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão. Vai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão. Vai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão. Eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Vai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão. Vai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão. Vai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão. Vai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão. Maria, Maria, ô Maria, estou enamorado por ti, Maria. Ei, Maria, ei, Maria. Selando Eva Merde. Celtinha mal falado. Aqui nós tocamos no 14. Celtinha ignorante. Patrocinado pelo Porrada Sound e Rafael Sound. Boto tá tão, tão linda que esse rabetão. Tô chonadão, dão, dão, dão nesse bundão. Vai rabetão, tão. Tamo desbravando o bondo, ladrão. Vamos comer os europeus agora, as gregas. Aí, Sérgio, pra quem falou que nós era burro, ladrão? Hi, my name is Le. Vou dar um idioma no seu cu, novinha. Versão brasileira, Herbert Richards. Vamos ensinar língua pras pepecas analfabeta. Vamos ensinar inglês pras buceta analfabeta. Ei! Open the checker, vai. Open the checker, ei. Open the checker, vai. Open the checker. Vamos ensinar inglês pras buceta analfabeta. Vamos ensinar inglês pras pepeca analfabeta, vai. Open the checker, vai. Open the checker, vai. Open the checker, ei, ei, ei. I love you, choco. Então senta no peru. I love you, choco. Então

forte, tem que ser mais potente. Meu bumbum balança, então joga essa por trás e toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tá na vibe? Não, é só você que tá. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher do Pará. Celtinha Ignorante, patrocinado pelo Porrada Sound e Rafael Sound. Opa, opa, dá licença, moça. DJ Pernambuco, vai ser a vinte garota. Ela de bola que se enrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo, fica bom. E aí, WMB? Eu vou bombar, então já que essa vai, toma, chá dos pão, vai, toma, vai, toma, chá dos pão, tô possuída agora, atenção, do cabeça. É DJ Lohan, meu irmão. Vai, toma, vai, toma, chá dos pão, vai, toma, vai, toma, chá dos pão, vai, toma, vai, toma, chá dos pão. Vende quatro, os celtas que detonam e arrebentam nos rocks. Celtinha Ignorante e Celtinha Mal Falado. Celtinha Mal Falado. Aqui nós tocamos no 14. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Everybody's going to the party, have a real good Ignorante, esse eu tinha mal falado. Aqui a concorrência passa é longe. E a bunda que bate, bate, bate, bate, bate, bate. Tá da hora, boquita pesadão. Trombeira 17. Taradinha já tem.

Sorri. Sorri. Rasga a porra desse grave do paredão. Que é bom demais. Vai envolver sem a batida do papai. Espreme tudo quando sobe o batidão. Toca a caneta. Sacode o médico. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Vai, vai. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Dia 14 de maio em Teresina, ó. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Dia 20 de maio, garota VIP Salvador. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Já abriu o DVD em Recife. Safadão, Márcia Felipe. Leo Santana, gravação do DVD da Márcia Felipe. 30 de abril, lá no Recife. Tinha mal falado. Aqui nós tocamos no 14. É o chão de envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, a menina saliente. É o chão de envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, a menina saliente. Vem com o bumbum, tata. Vem com o bumbum, tata. Mexe o bumbum, tata. Ah. Joga meu DJ. É o chão de envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, a novinha saliente. Fica louco nesse trago pra gente. É o chão de envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, a novinha saliente. Mexe o bumbum. Eu sabe. Mexe o bumbum. Vem com o bumbum. Mexe o bumbum. E vem, vem, mexe o bumbum. Vem com o bumbum. Mexe o bumbum. Mexe o bumbum, tata, mexe o bumbum. Swing não, se amostra. Swing do DJ. Vai. É o chão de envolvente que mexe a mente. Quem tá presente, a minha sabe que tá na descarga. É o chão de envolvente que mexe a mente. Mexe o bumbum, tata. Mexe o bumbum, tata. Mexe o bumbum, vai, vai. Mexe o bumbum, tata. Mexe o bumbum, vai, vai. Mexe o bumbum, desce, papai. Mexe o bumbum, tata. Mexe o bumbum, tata. Mexe o bumbum, ah, ah, ah. Você é feliz, vem, vem, vem, você é feliz, vem. Celtinha ignorante e Celtinha mal falado. Aqui a concorrência passa é longe. Rebolou, rebolou, rebolou, rebolou, rebolou. Malandro só olhou, rebolou. marreta aqui, é pra já, vai se joga danada. Sucesso do verão, os malandros se acaba com show da ordinária, admira a pancada. Seu popozão, vou parar. Celtas que detonam e arrebentam nos rocks. Celtinha ignorante e Celtinha mal falado.